Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição de Nota 7, sábado, dia 10 de novembro de 2012. Cá estamos para dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O nosso programa que lhe irá trazer hoje grandes sonoridades em piano, nem mais nem menos. Tal igual como eu vos prometi na semana passada. E nós hoje vamos ficar com Jean Chappell e o tema Stay. Aliás, Stay With Me, é como se chama a música. Ela que vai, portanto, abrir esta edição do nosso programa. Vamos também ficar com Air, There and Everywhere, a música trazida aqui ao piano de David Benoit. São as três primeiras edições de hoje do nosso Nota 7. Thank you. eu disse três, eram duas, segunda da Viva Noir, como disse. Vamos agora ficar com outras duas nesta edição do nosso Nota 7, por ouvir Tom Barabas, que nos traz Lover's Sonata. Ainda para ouvir nesta edição do nosso Nota 7, Rafael com Elegy. São as próximas duas que vamos ouvir nesta edição do nosso Nota 7, uma edição dedicada por inteiro ao piano. Thank you. E chegamos, ouvintes, ao final desta edição do nosso Nota 7. Agora as portas vão fechar-se e vamos ficar com mais dois temas. Vamos ficar, antes que as portas fechem, com Zeus Faber, o tema The Island. E por fim, Eye of the Moon, O Olho da Lua, que nos é trazido pelo fantástico pianista Keiko Matsui. Keiko Matsui, que nos vai todo fechar esta edição do nosso Nota 7, e eu quero enviar-lhe um grande abraço e agradecer-lhe pela sua companhia. Fique bem, tenha uma boa tarde e um bom fim de semana com o Canal 2 Antena Web. Boa tarde.